Bruno 61, decolado aos 37. Chame o controle, 208, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. Bruno 161, contato radar na decolagem, sobre o mantenimento de voo 360, via saída da El. Via da El, 360, Bruno 161. Stan 3601 no livre táxi via Pátio Índia, no ponto espera da 1018-9542. Pátio Índia, 1895, 3601. Ligou, pode vá da presente ótica? Foi Leda. Foi Leda, então. Vamos ver. Mandou o Golf Oscar Vita, prossiga. Ok, do pátio 3 para o gate 9, está autorizado. Golf Oscar Vito, responde no término. Responde no término. estou em Salvador, TAM 3601, no Ponte Serra da 10, bom dia. Sim, bom dia, TAM 3601, está livre da decolagem da 10, o vento é 170 graus, meia dúzia nós. Decola 10, TAM 3601. Sou 1-1-6-1, chame o centro Recife, frequência 1-2-5, alterne 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, bom dia. TAM 3601, decolado aos 4-4, chame o controle 208. 308, TAM 3601. Controle de Salvador, TAM 3601, decolado na Bel, bom dia. TAM 3601, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 3601, TAM 360. Santa 3601, chame o Centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 3325251, 3601, bom dia. Bom dia, Golf Frasca Vida. 9063, bom dia. Com 9063, bom dia, sua identificação, vai na Prod Bom, para interceptar a chegada Bom, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. 4.000, chegada Bom, subida 14, o outro, 4063. Federal 9972, bom dia, sua identificação, voe na Prod Itapu para interceptar a chegada à Mara e desça para nível de voo 050. Itapu 050, vai embora, Federal 9972, tá? Voo 9063, desça para 2.000 pés, o ajuste no 014, autorizado a final linha X-Ray, repassabilidade. 2014, está livre X-Ray, Gol 9063, pode ser Whisky? Autorizado, desça para 2.500 pés, foi para o Serra Vida 366, reporte passando o meio. 366 na prova, desça 2.500, muito obrigado. 9063, pode variar 372 com referência visual? Vou 9063 autorizado, reporte estabilizado. 372, obrigado. Federal 9972, desça para 3.000 pés, o ajuste 1014. Desça para 3.000, 1014 o ajuste, Federal 9972. Estando no 0, gol 9063. Gol 9063, chame a torre 1895. 1895, muito obrigado, até mais. Federal 9972, desça para 2.000 pés, o ajuste 1014, autorizado, a final ISF foi repassabilizado. 2.000, autorizado, e a ISF foi repassabilizado, estabilizado, Federal. Oi, Salvador, bom dia, gol 9063, baixado e travado. Bom dia, gol 9063, livre o pouso, 10, o vento é 180 graus, 05 nós. Livre o pouso, 10, gol 9063. 9063 no solo aos 15, direita 121 no ano solo. Direita 21 no ano, obrigado. Voo 9063, boa noite, bom dia, né? Bom dia, voo 9063, está livre o táxi via Alfa Juliette, a remota 1-4 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-4, pátio principal, voo 9063. Liberal 9972, chame a torre 11895. 11895, bom dia. 11895. Positivo, 118.95. Sim. Oi, bom dia, Federal 9972, estabilizado, baixou e travou. O Federal 9972, bom dia, tem livre pouso, 10, o vento é 180 graus, 059. Livre pouso, 10, Federal 9972. Salvador 6251, dentro da informação de carga, para a sua autorização, Guarulhos. Oxe 9251, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10 até Taubaté, decola da 10, saída da EL, transição ótima, controle 1208 e o transponder 5507. 360 para Guarulhos, aperto do 10 até Taubaté. Ele ganhou o máximo, transponder 5507, controle 1208, 6254. Correto, 6251, chame e puxa a cena dentro. Federal 9972 no solo aos 18, e dar a direita 121 no solo. Direita 121 no solo. Bom dia. Federal 9972, está livre o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, bom dia. 251, não para acionamento depois, dá uma 5. Que o Shinami 251 está autorizado e chame para o táxi. Ele está no táxi. Tá, 3597, bom dia, sua identificação, vou na Pro de Bonfo para interceptar a chegada Bonfo, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Tem comunicador, desça 4.000, já na Pro de Bonfo, está 3517. O Golf, Golf Vitor, confirme. Golf Uniforme Vitor, na remota do quadro principal. Ah, ok. Golf Uniforme Vitor, prossiga. Solicito autorização de reboque do, da remota da parte principal para o pinga número 7, na posição 12 do pátio da remotinha para posição 7 do pátio principal. Está autorizado. Golf Uniforme Vitor, reporte no término. Reportarei o término. Oceaner 625, no Panatax, está com 150 a bordo, 5 horas e 30, no Fernando Galeão. Oceaner 625, livre táxi em frente, via Pátio Índia, chame pronto para decolagem no ponto de espera da ONU Zero. Pátio Índia vai chamar pronto no ponto de espera da ONU Zero 625. bom dia, tá 3171, aguarde só um minutinho a cópia. A saída é da El, transição ótima. Salvador, aqui é o Gol, Golf Informe Vitor, informando o término do reboque, grato e um bom dia. Ok, Sérgio, Golf Informe Vitor. Está no ponto 0-0 pronto. Yoshinami 251, está autorizado a linha de decolada 1-0, vento 190 graus, 62 nós. Sempre a linha decola 6251. Portanto, 3171, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Pesolu 1-0 até Taubaté, decola da 1-0, saída da El, transição Motiva, controle 1208, transponder 5513.